Olá. Esse é o nosso último encontro. E, relembrando o primeiro, a ideia era fazer uma investida no pensamento contemporâneo, no que diz respeito à ética, e nos concentrando num tema, a ideia de virtude. Na medida em que a virtude pode ser pensada como um discurso ético. Um discurso ético que fazia par com outra estrutura, com outro modelo de discurso ético na antiguidade. O problema é que o que vingou durante muito tempo foi esse discurso irmão, uma certa ética da lei, uma ética dos códigos, ou, se preferir, um nome mais recente, apesar de ser o século XVIII, ser recente, mas enfim, uma ética de princípios. Consagramos a ideia de ética como sendo a ética de princípios. E qualquer outro discurso que diga respeito à hierarquização, a atribuir sentido e valor às condutas humanas possíveis, partindo-se do pressuposto de que você tem a liberdade para agir de uma forma diferente daquela que você de fato age, não é? E qualquer outro discurso que não de princípio não era ética, não era digno de pauta. Boa parte do que nós podemos chamar de crise ética na contemporaneidade é, em boa medida, essa mudança de paradigma. Digamos que as condições de possibilidade para que o discurso de uma ética de princípios funcione de forma eficaz, e o que eu quero dizer com funcione de forma eficaz? Que as pessoas não só se deixem seduzir por ele, que o aplaudam e que, de fato, sejam capazes de agir de acordo com esse modelo. As pessoas ouvem o discurso, as pessoas entendem do mesmo jeito que se entendia há 300 anos atrás. Agora, entre entender e estar disposto a agir, se deixar seduzir por esse tipo de discurso ao ponto de mudar a sua vida e guiar sua trajetória de existência, aí, meu amigo, aí são outros 500. Nós temos condições de possibilidade para outro tipo de discurso, para nos seduzirmos muito mais pela ideia de virtude do que por uma ética de princípios. O propósito do último encontro, feita essa pequena lembrança metodológica, é falar também de uma virtude, mas de uma virtude política, a virtude política. E para isso, claro, seguindo aquilo que nós já sabemos, a exigência do sindicato, falaremos de outros autores, ou, em especial, de um autor. Um autor que traz à baila a questão ética da virtude. E que talvez esse choque entre modelos de ética tenha sido sentido em primeiro lugar por ele. Pelas consequências que, digamos assim, que eu não digo ele, mas que a obra dele sofreu. Só não falo do próprio autor porque quando a obra se populariza, ele já está morto. Então, não acredito que ele tenha sofrido muito depois disso, não é? Maquiavel. Rapaz, Maquiavel é um autor tão estranho para você usar numa aula de ética, porque, e ainda mais ética no que diz respeito à política, porque Maquiavel foi associado ao longo da história a tudo que é contrário à hipótese de uma ética na política. Inclusive o nome dele virou adjetivo e para expressar coisas ruins, né? Quer dizer, ser maquiavélico é ser ardiloso, é ser alguém calculista, frio, enfim, alguém que seria eliminado do Big Brother muito rápido, né? Você está jogando, as pessoas acusam os outros de num jogo estar jogando. Não é engraçado isso? Já pensou um médico ser acusado durante a cirurgia? Você está sendo médico! Mas não é essa a ideia, né? Um advogado acusado de advogar. O senhor está advogando. Mas não era para ser assim? Pois não é só no Big Brother que isso acontece, na política também. Políticos acusam políticos de serem políticos. O senhor está sendo muito político quando faz isso. Esse político tornou-se sinônimo de coisa ruim. O mesmo aconteceu com Maquiavel, de uma forma geral. Maquiavel tornou-se sinônimo de coisa negativa, e talvez a política também tenha se tornado um sinônimo de coisa negativa. Eu não gosto de política. Mas talvez a política nos pegue pelo rabo, sabe? Ela nos pegue pelo calcanhar enquanto nós fugimos. Eu fiz uma pesquisa recente, quer dizer, estou fazendo ainda, né? analisando o campo jurídico, a produção de valores no campo jurídico. E eu encaixei uma pergunta sobre política para alunos de primeiro período entrevistados no primeiro dia de aula do curso de Direito. Quer dizer, a gente que acabou de entrar, que por fazer o curso de Direito, um dia na vida eles tiveram que pensar o que é o Direito, mas que tem também uma outra qualidade. Não tem parente ligado ao Direito. Parente, que eu digo parente direto. Tribunais, carreira jurídica, não é assunto do almoço dessas pessoas. Encaixei ali uma pergunta sobre política. Por incrível que pareça, esses alunos que entram no curso de Direito no primeiro dia de aula, eles têm mais dificuldade de falar sobre qual carreira quer seguir. É mais difícil formular essa resposta do que quanto à convicção política. E olha que dizem que a juventude é alienada, que a juventude não quer saber de política. O que eu percebi é outra coisa, eles são muito avessos a partidos. Notam a clara crise de um sistema de representação política, um sistema que não consegue fazer chegar aquilo que você pensa, as demandas de grupos sociais, às instâncias de deliberação de poder. Agora, daí falar numa crise do político, que as pessoas estão pouco políticas, isso é uma ilusão. As pessoas conseguiam muito bem se definir de alguma forma, tinham resposta pronta para isso, muito mais bem elaborada, muito mais fácil de ser explicitada, de ser dito por outra pessoa, do que propriamente quanto o próprio futuro. E olha, repetindo, é gente que acabou de entrar na faculdade, então espera-se que tenha algum dia imaginado o que vai fazer no futuro, até para orientar essa escolha, porque esse curso e não outro, não é? Então é para ver o quanto o político é algo não tão em crise assim. Talvez seja uma crise quanto à ideia mesmo de político. Mas vamos a Maquiavel. Maquiavel é alguém que romperá com uma ideia idealista de política, com uma representação idealista. O primeiro, e não o último, a descrever política em termos idealistas foi Platão. Platão escreve A República. A República é um livro inovador para a época, porque geralmente as pessoas não discutiam a cidade de uma forma geral. Discutir política não é discutir a cidade. Discutir política é discutir o que nós chamamos de ética. Discutir política é discutir qual a conduta das pessoas, como as pessoas agem umas com relação às outras, que tipo de aptidões nós devemos incentivar nas crianças para que sejam úteis à cidade. Discutir a política, portanto, era discutir as pessoas, a qualidade das pessoas para serem bons ou maus membros desse grupo coletivo. De repente, Platão, a partir de um diálogo, ele muda a estrutura do discurso. A primeira parte se traduz por falar mal da política tal qual é. É a parte analítica da obra. A gente começa a estudar e fala em democracia e logo vem alguém dizendo: ah, a democracia nasceu na Grécia. Pois, meus amigos, a democracia foi uma invenção da cultura grega, foi uma invenção fruto de uma série de circunstâncias históricas. Não foi invenção dos filósofos. Ao contrário, no que dependesse dos filósofos, a democracia nunca teria existido. A democracia, aliás, é o fim da picada para Platão. Platão, quando descreve na República, num diálogo feito entre Sócrates e Glaucon, que era irmão de Platão, foi essa coisa engraçada, porque a descrição que ele dá da ágora, da praça pública de deliberações, o coração da política, lembra muito, mas muito mesmo, um programa de auditório. Sabe programa de auditório? Aquele programa de auditório em que as pessoas aplaudem determinado discurso, não pelo conteúdo do discurso, mas aplaudem o discurso dependendo do quanto de afeto tenham pela pessoa que fala. Então, se alguém, por quem as pessoas nutrem muita simpatia, diz qualquer coisa mesmo, as pessoas aplaudem. Já se for um sujeito que as pessoas não vão muito com a cara dele, ele pode fazer um discurso de 43 mil verdades, em que ele será vaiado. Vaiado. E Platão via isso acontecer na cidade. Mas como isso pode ser um bom sistema se as leis são criadas pela maioria das pessoas? E veja, Platão é elitista, ele acha que a maioria das pessoas é completamente idiota. Como pessoas idiotas podem ser os bons juízes que vão dizer quais são as boas leis, meu Deus? Veja como está tudo errado aqui. A prova para ele de que as pessoas são idiotas é porque as pessoas não praticam o bem. Porque só um idiota opta pela prática do mal em detrimento do bem. É só alguém que não sabe o que está fazendo. É bem cristão isso, perdoar, e pai, eles não sabem o que fazem. Se soubessem, não fariam uma besteira dessa. É o mesmo raciocínio de Platão. Se há o mal na cidade, isso também é um sintoma de que há também a idiotice reinando na maioria das pessoas. E mais, se eu vejo a maioria das pessoas como pessoas incapazes de um comportamento virtuoso, é porque elas são também incapazes de um determinado tipo de inteligência. Um saber da verdade das coisas. Um saber como as coisas realmente são. A partir dessa crítica, em que ele critica os homens e critica a cidade, critica o sistema, ele proporá um modelo novo de cidade. É alguém que diz, está tudo errado, vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. Isso talvez seja a tônica dos discursos políticos até hoje. Qualquer eleição você começa a ver discurso desse tipo. Olha, está tudo errado. Está tudo ruim. Mas comigo será diferente. Você faz A, destrói o que está posto. Faz B, propõe o novo. E o novo, como diz a propaganda do Ford Focus, é lindo. O novo é sedutor. O novo será muito mais agradável do que o velho. Maquiavel nos dirá por quê. Mas antes disso, Platão propõe uma cidade diferente, uma cidade que não existe. Da idealismo. É uma cidade idealizada. É uma cidade idealizada. Nessa cidade, o sistema ideal é que as leis sejam feitas pelos filósofos. A lei é um traço importante dessa futura cidade. A lei que tem bom conteúdo, porque a pessoa que fez é uma pessoa boa. E uma pessoa boa só produz atos bons. E por que o filósofo é bom? Porque bondade e conhecimento estão diretamente associados nesse raciocínio de Platão. Se a pessoa é ignorante, ignora o verdadeiro sentido das coisas e por isso pratica o mal, alguém que não ignore o verdadeiro sentido das coisas, que portanto conheça a ideia do bem, o bem em si mesmo, a essência do bem, por conhecê-lo, justamente por conhecê-lo, é automaticamente alguém incapaz de qualquer ato ruim, inclusive de fazer uma lei ruim. Já que as outras pessoas não são capazes de perceber o certo e o errado, eu preciso de leis para constrangê-las. Se elas por si mesmas fizessem o bem, para que lei? Se as pessoas fossem incapazes de matar, para que direito? Se todo mundo pagasse o que deve sem problema, enfim, para que direito? Tudo ia ser muito mais simples. Se nós precisamos de leis, se precisamos de alguém que obrigue outras pessoas por constrangimento, pela força, pela violência, à prática de alguns atos que voluntariamente não fazem, veja, é porque a hipótese da virtude já foi pro beleléu faz tempo. O sistema que o Platão critica é não havia lei? Havia. Mas as leis eram feitas democraticamente na cidade. Ele critica não a ideia de lei, mas critica o legislador. O legislador que faz a lei. Como a cidade pode ser boa? Porque no que depende das pessoas, nós estamos ferrados. Então o que pode nos salvar de nós mesmos? Boas leis. Mas as leis não são boas, porque as pessoas que fazem são as mesmas pessoas que já não obedecem mesmo. São as mesmas pessoas para quem eu já tenho que fazer lei, porque elas não são capazes de saber o certo e o errado. Como que eles podem ser agora bons legisladores e salvar? Não salva. Para salvar, preciso que alguém melhor do que os outros. Alguém sábio, óbvio, os filósofos. Claro, tem uma reserva de mercado embutida nesse discurso. Sejam os legisladores. Ao cidadão uma virtude, a de obedecer à lei e mais nada. A virtude de aderir ao bom caminho. Lembrando nosso primeiro encontro mais uma vez, nós falamos dessas duas estruturas de discurso ético, em que uma exigia de você um controle de si mesmo. Aristóteles cria um termo para isso, algo chave para a existência da virtude, que é a encrateia, a capacidade de esforçar-se para consigo mesmo. Uma espécie de esforço atlético de si para consigo mesmo. Está com sono? Pois é aí que você tem que lutar contra si mesmo para ficar acordado. Não quer acordar cedo? Pois é aí que você vai se obrigar a acordar uma hora mais cedo ainda. Que é para tomar banho com calma, que é para você se disciplinar. Isso é encrateia, esse esforço de si para consigo mesmo, um esforço de autodisciplina. Platão acha que as pessoas são incapazes de encrateia. Por isso a lei, se você não é capaz de impor disciplina para si mesmo, então imponho eu disciplina para você. Se você não é capaz de perceber o certo e o errado, então eu percebo para você e eu lhe imponho. Eis o sistema idealizado. Nessa cidade, há uma terceira categoria, ele associa isso também, claro, a classes de pessoas. Ele também é um pouco psicólogo quando fala de política. O filósofo é o homem da razão. O homem que conhece as coisas como realmente são é o legislador. Do outro lado tem os homens da cidade, os homens comuns, em que ele coloca mesmo no extremo, incapazes de perceber o certo e o errado. São homens associados às paixões, são movidos pelas paixões e pelos desejos, e por isso agem mal. São homens que permitem, como nós vimos, que a hidra de Lerna os governe, por falta de encrateia. Aquela razãozinha domador não consegue se impor sobre o leão da impetuosidade e a hidra dos desejos. Mas cá para nós, é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Talvez ninguém seja esse homem de pura razão, como o filósofo, o homem do mundo das ideias. E detalhe, nem Platão, ele coloca isso nessa estrutura ideal, mas em vários outros discursos, ele afirma que ninguém é um ser que seja completamente desafetado pelo corpo. Que a sua alma seja livre para governar, totalmente livre do corpo para governar a sua conduta. Isso pressuporia a inexistência de corpo, ou seja, só o cadáver é de fato sábio, só um morto é livre. Porque enquanto estiver nesse mundo, meu amigo, enquanto houver corpo, você é de alguma forma afetado pelas paixões. Mas o fato é que há os dois extremos ilustrativos. Mas a maioria das pessoas nem é esse ser de razão pura sem corpo, mas também ninguém é 100% dominado pelas paixões ao ponto de ser absolutamente incapaz de alguma razão. Há esse homem do meio, um elemento irascível, um homem que é meio paixão, meio razão. Eu lembro da minha irmã não podia viajar e comer chocolate que passava mal. Minha irmã é chocólatra, coitada, já levamos para várias clínicas na PASP, então é terrível. Não é? E é batata. Ela nem ao mesmo tempo é tão racional ao ponto de, sabendo que se comer chocolate passa mal, e come. E ao mesmo tempo ela também não é tão irascível, tão passional, ao ponto de também não ser capaz de formular a causa do passar mal. É um elemento no meio, como todos nós, talvez. Como todos nós. Esse elemento irascível, ele associa aos guardiões, aos homens, os homens da força. Esses homens têm o dever de se aliar aos filósofos. É a irascibilidade dessa paixão associada à razão que fará com que as leis sejam aplicadas aos homens 100% passionais. Trazendo para outro contexto, a boa lei, você reconhece o bom legislador, você que é irascível, reconhece a boa lei e adere a ela, ainda que não a compreenda. E há aqueles elementos que, convenhamos, não tem jeito. Esses não vão aderir nunca. Não adianta botar uma boa lei para eles. É só na marra mesmo. É só na pancada. Nossa estrutura é feita assim, até hoje. Nós pensamos as categorias de pessoas de acordo com seu maior ou menor grau dessa ética da obediência à lei, a partir, até hoje, dessa mesma estrutura. Talvez isso fique muito mais chocante para quem já leu algum livro de direito, onde os discursos sobre o legislador aparecem todos, não é, canonizando o legislador. De cara, o legislador sempre aparece no singular nas descrições. Olha o que o legislador quis fazer com isso. Quando você sabe que não é um, são vários, é uma zona aquilo ali. Ele sempre teve uma intenção, a intenção que é sempre associada à ideia de justiça. Ou seja, as pessoas que escrevem livros de direito também não são cretinos. Eles sabem como as coisas funcionam em Brasília. Todo mundo sabe. Abra um jornal quem não souber. Todo dia tem uma bandalheira, um toma lá da cá, um escândalozinho, sabe? Sempre tem. Nem seja em notinha pequena, mas sempre tem. Mas se você não sacraliza pelo menos o processo. Se você não sacraliza a democracia, se você não a coloca num nível elevado, como o homem comum se sentirá alguém, sabe, obrigado a render-se a esse comando? Como você obedecerá ao comando se você não confia no comandante? Por isso é preciso endeusar o sistema, ou mesmo essa figura mítica, o legislador. Por outro lado, tem as pessoas que aplicam a lei, fazem valer a força, o próprio guardião, todo o aparato da estrutura jurídica de Estado. Porque o bom cidadão é aquele que não é tão santo, tão sacro, por assim dizer, quanto o legislador, ou quanto ao sistema. Você sozinho dirá qualquer um. Pode ser um homem muito sensato, de boas e claras ideias, mas ninguém sozinho é digno de dizer a todos o certo e o errado. Só o todos é que é digno de dizer para cada um o que é certo e o que é errado. E aí você sacraliza um sistema democrático que é posto acima de qualquer indivíduo. O bom indivíduo é aquele que percebe o valor e adere, e o mau indivíduo, ele não vai aderir nunca, é na marra mesmo, é na pancada, é na violência estatal. Não tem jeito com o sujeito. Eis o modelo. Por mais que ele até hoje seja forte no nosso imaginário, ao ponto de talvez não conseguirmos mais pensar política salvo por essa mesma estrutura idealizada, a tal ponto de que em toda eleição falar de política é muito menos discutir as coisas como estão do que falar das coisas como serão. Veja o meu projeto novo. Farei um novo trenzinho em volta da lagoa, em substituição ao metrô. A lagoa será agora asfaltada, grande estacionamento, com um shopping center no meio. Eis o meu projeto, vote em mim. Quer dizer, se discute a realidade é em tom de crítica, é apontar defeitos da realidade. Será que nós não conseguimos pensar a política salvo por idealizações? Pois Maquiavel é quem inaugurará a era da política sem ideais. Numa ética política de ideais, a ética do político também se encaixa em ideais. E talvez isso para nós seja o maior problema. Olha, eu fui de movimento estudantil. E eu lembro, ainda peguei um pouco dessa época em que você abria a boca para falar de algum assunto. E se o seu assunto não contemplasse luta de classes, seja lá qual fosse o tema, havia sempre alguém de plantão para gritar no seu ouvido: alienado! Qualquer assunto mesmo. Esse quadro, esta foto, ela é linda, porque ela mostra a condição dos excluídos numa área onde há o contraste entre o mundo industrial do capital, veja aqui, produtos de indústria, e ao mesmo tempo a degradação, o esquecimento a que é relegada a classe proletária. Belo pela mensagem. Toda política é condicionada à ideia de que a política corresponde a determinado tipo de conteúdo, e não a mera prática da convivência, não a mera tentativa de discutir o que é melhor para todos coletivamente, como era na Grécia. Os antigos não diziam que é político, que não é, a partir de um tema específico. Mas essa herança, usa o discurso marxista só porque ele é mais forte, é legal falar mal dele, é divertido. Mas não é ele o marxismo culpado. É todo um idealismo próprio do século XIX, em que o marxismo é uma das partes. Mas no outro extremo você também tem outras partes equivalentes. É o caso do fascismo. Ser político implica ter esse ideal na sua cabeça. Ter esse ideal muito claro na sua cabeça. Ser um homem de consciência política é ter consciência de que o presente é uma porcaria, de que o bom mundo para se viver ainda não existe, está por ser feito. E saber que você pode fazê-lo, desde que seja fiel aos seus ideais. Lhe cabe duas missões: a patrulha, a disseminação do ideal, esclarecer as pessoas da verdadeira vantagem, que é o ideal que você traz para lhes anunciar, e ao mesmo tempo lutar para que ele deixe de ser um sonho e passe a ser algo concreto na vida das pessoas. Eis a atitude política. Até quando o muro caiu, né? Porque aí, meus amigos, em 89 a coisa muda. A coisa muda. Parece que de 89 para cá as utopias perderam valor. Uma ética também da política baseada em utopias vai pelo ralo abaixo, junto. Veja que eu estou discutindo ética na política e não estou nem entrando em questões de não desviar dinheiro público, o que é de uma evidência sem tamanho. Mas em termos de comportamento, vamos dizer assim, que hoje você taxaria de criminoso, vários deles foram tidos como éticos, como um dever do governante. Como Stalin, que justifica ser o menor problema matar 6 milhões. Como Hitler também, que justifica ser o menor problema outros tantos milhões mortos. Fazer uma guerra, meu amigo, mas tudo isso em nome do ideal. Quero salvar a humanidade é ruim porque tem gente ruim. Ao contrário de Platão, que queria corrigir a falha, a falta de encrateia das pessoas pela lei, Hitler quer corrigir a falta de encrateia matando as pessoas sem encrateia. É basicamente isso. Um tão idealista quanto o outro. Métodos diferentes, é verdade. Mas quanto ao idealismo, são idênticos. São idênticos. Essa é a ética. Tudo depende do seu ideal. E tendo em vista o ideal que você defende, tudo, mas tudo mesmo, se justifica. Se até o holocausto se justifica em razão do ideal, o que não dirá coisas pequenas, tipo tirar um dinheirinho aqui e outro ali, sabe? Eu discuti com um grupo de amigos logo após um escândalo. Pessoas ligadas a um partido. Lá pelas tantas, um deles, todo mundo muito constrangido pelo escândalo, sem imprensa por perto, um deles diz assim: é, mas também ele não desviou dinheiro para ele. Ele desviou para o partido. Eu falei: meu amigo, você está fazendo esse, que discurso é esse? É o do roubo ético? Porque o século XX nós vimos a guerra ética. Nós vimos o homicídio ético, nós vimos o extermínio ético, nós vimos a eugenia ética. Tudo em nome da ética, é ética que se confunde com o ideal. Esse discurso ainda é forte também, ainda é forte. E estranhamente se parece muito com aquele raciocínio que atribuem ao pobre Maquiavel: os fins justificam os meios. Maquiavel virou o maquiavélico no sentido de ardiloso justamente por causa desse raciocínio, de que os fins justificam os meios. Como se Maquiavel tivesse escrito: os ideais justificam os meios, ou tendo em vista o belo ideal pelo qual você luta, está tudo liberado, meu amigo, está tudo justificado, porque é por uma boa causa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é essa a história? Falava dos portugueses desbravando o mar, mas os espanhóis, que foi uma chacinazinha também, não é? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, e se tem ouro do outro lado, e se tem pau-brasil, e dá para plantar cana, mandar degredado, tudo vale a pena. Veja que alma grandiosa. Maquiavel é quem recebeu toda a culpa por esse tipo de raciocínio. Toda. Não é fantástico? E sabe o melhor da história? Ele nunca escreveu isso. E talvez seja o mais curioso de toda a história. Ele nunca escreveu que os fins justificam os meios. Nunca. Nunca. Na verdade, o raciocínio dele é o oposto. A frase que é traduzida por muitos como "os fins justificam os meios", ela é uma conclusão de um raciocínio que visa fazer o oposto do que a ideia de que os fins justificam os meios faz. Os fins justificam os meios seria uma espécie de carta branca à sua conduta. É uma espécie de forma de retirar dos seus ombros toda e qualquer responsabilidade por seus atos. Se o fim for bom, manda ver. Daí a ardilosidade, daí o maquiavelismo, daí a falta de ética. Onde ficam os grandes princípios, todos atropelados no meio. Mas o que Maquiavel diz é: imagine você um príncipe da época, um príncipe do século XVI. O príncipe do século XVI se achava, como era o dito corrente, legibus solutus. O que quer dizer isso? Cara, o príncipe é o sujeito que faz a lei. Ao mesmo tempo, ele é o cara que aplica a lei. Pergunta: a lei que ele faz e aplica vale para ele? Não. É como você que faz uma agenda para si mesmo, mas sabe aquela agenda de fim de semana? Não, no domingo eu vou ver televisão o dia inteiro. Eis a lei que você fez para si mesmo. Mas no domingo, se você se esmaga ao invés de ver televisão e dá umas voltas na lagoa, para se despedir dela, porque ela vai virar estacionamento com shopping center. Você pode, qual o problema? Você pode, a lei é sua, feita para você. Você elege bussolutos em relação à sua própria agenda. Agende bussolutos. Pronto. Você não deve nenhuma satisfação a ela. Esse é o rei, esse é o príncipe. Aí Maquiavel chega e diz assim: olha, algumas pessoas são julgadas pela lei. Ou seja, o certo e errado da conduta delas depende da adequação ou não à lei. Adequou-se à lei, parabéns, não adequou-se, xilindró, punição. Isso vale para os homens comuns, mas não para o rei. Não é pelo fato da lei não se aplicar ao rei, ao príncipe, que ele não tenha nenhuma responsabilidade. Ao contrário, ele tem muita responsabilidade. Ele será responsabilizado pelas consequências dos seus atos. A ideia de que o sim justifica os meios é muito mais de que você será julgado pelas consequências dos seus atos, por aquilo que você deixa como fruto do seu trabalho na história. É muito diferente de dar carta branca moral para alguém. Você está chamando a responsabilidade, que é um item de pauta obrigatório na ideia de virtude. O homem virtuoso é, em primeiríssimo lugar, um ser responsável. Sua perspectiva de Maquiavel, veja, o bom soberano é, em primeiro lugar, um soberano responsável. Mas para que essa responsabilidade ela ganhasse um grau mais elevado, mais forte mesmo, seria preciso eliminar outra ideia que gira em torno do soberano, que é a da sua própria legitimação. Os discursos anteriores a Maquiavel todos dizem respeito à ideia da legitimidade divina do poder do rei. Todos. Linhas aristotélicas, linhas platônicas, numa coisa ambas concordam. Chegam à conclusão de que o rei é rei porque Deus quer. O exemplo aristotélico, John de Salisbury, que foi bispo de Shaftesbury. Olha quanto Bury. Ele escreve um livro chamado Policráticos, é uma obra do século XII. Essa obra talvez seja o primeiro modelo contratualista de Estado. O que ele faz ali é idealizar a legitimidade do soberano. Ele diz: você que é rei. Imitando o modelo aristotélico em que, para Aristóteles, o mundo é feito de causas e efeitos. Esse movimento tem como causa um outro movimento, que por sua vez tem uma causa, e a causa da causa, da causa, da causa. Até chegar a algo que é causa e efeito de si mesmo. Um princípio primeiro de todo movimento. Um princípio primeiro de toda a física. É uma ideia aristotélica. No século XII, graças a essa a religiosidade do mundo europeu do século XII, é óbvio que essa causa primeira, isso que é causa e efeito de si mesmo, é Deus. Deus é aquele que criou o mundo e que criou a si mesmo sem ser criado, porque é eterno, enfim. Causa e efeito de si mesmo, é Deus. O que ele diz é o seguinte: olha, você é rei por um pacto que fez com os súditos. Porque os súditos aceitaram sua família. Mas isso é apenas a causa imediata. Perdão, a causa mediata. Porque a causa imediata, ou seja, a causa primeira, a causa das causas, é Deus. Numa série de causas e efeitos, Deus fez com que você fosse o escolhido dos homens para governá-los. Mas o barato é que com isso ele chamava a atenção do soberano para uma ideia de responsabilidade. Você, portanto, é responsável. Não perante os homens. Você é responsável perante Deus. Porque ele é a causa direta. Seu contrato é com os homens, ok. Mas o seu contrato primeiríssimo, fundamental, o chefe desse contratualismo todo é Deus. E, portanto, é ele que você deve honras. O bom político e o mau político o eram na medida em que o seu comportamento, o uso do seu livre-arbítrio, se adequava ou não aos valores do bom cristão. O bom soberano é o bom cristão que governa cristamente cristãos. Governa para o bom cristão. Se não for cristão, nem direito a governo tem, pode pode cortar a cabeça em praça pública, não tem o menor problema. É, no modelo platônico não é diferente, a cidade de Deus de Santo Agostinho. O mundo é como é, porque o mundo físico imita, ele espelha o mundo divino. E no mundo divino, Deus e os anjos vivem em cidades, e é por isso que vivemos cá nós em cidades. Nessa cidade de Deus há toda uma hierarquia, e é por isso que aqui nesse mundo nós temos também hierarquia. E óbvio que na hierarquia do mundo celeste só tem um que manda, que é Deus, e é por isso que aqui na Terra só tem um que manda, que é o Rei. O Rei é esse espelho físico desse ser metafísico, que é Deus. Os dois, por vias diretas, por vias diferentes, chegam ao mesmo resultado. É para com Deus a sua responsabilidade. E é claro, Deus tem o seu seus porta-vozes, né, por aqui, que é para não deixá-lo sair do caminho, que é a Igreja, está aí para isso. Não é? Olha, esse Rei, ele não só não tem nenhuma responsabilidade com o povo, com quem, aliás, o povo sequer é personagem da história. Como a sua responsabilidade é para com a metafísica representada pela Igreja. Aos olhos dos súditos, ele é uma representação de Deus. Atacá-lo, afrontá-lo, é mais do que desobediência política, é heresia. Nem é tema da pauta política, é tema da pauta teológica. É saber se você vai para o inferno ou não por conspirar. É essa a questão. Mas Maquiavel começa dizendo logo no Príncipe de Cara como conquistar e manter poder. Como você conquistar e manter poder? Pela sua força, pela sua disposição de espírito, pela sua inteligência, pelo seu talento e pela sua sorte. Você, o tempo todo. Não é Deus, meu amigo. Como um rei se torna rei? Pelo saque, pela guerra, pela herança. E não é? Você é o 13º na linha de sucessão. Mate os 12 que vêm antes de você. Você vira rei, é matemática. Não tem erro. Pelo crime, por que não? Fato, o mundo é assim. O mundo é assim. Maquiavel falará da política sem ideais. Maquiavel não fala de um governo ideal, não fala de um mundo ideal, não fala de um sistema ideal. Ao contrário, ele fala do que ele chama a verdade efetiva das coisas, do homem tal qual é. Mas a imagem do homem é horrível que ele traça. É uma imagem que nos choca, porque talvez nós mesmos tenhamos idealizado a nós. Mesmo os discursos éticos sobre o homem, sobre qualquer indivíduo, seja baseado numa grande idealização do que nós somos, e uma grande idealização do que de fato nós somos capazes. Faço um parênteses para lembrar de Kant. Kant com a sua ética de princípios, em que diante de toda e qualquer conduta você deveria fazer a seguinte ponderação, a ponderação do imperativo categórico. Uma regra do ser moral deve passar pelo crivo desse imperativo. Age de acordo com que a norma da tua conduta possa elevar-se à categoria de norma universal. Ou dizendo de outro jeito, se isso que eu quero fazer, todo mundo fizer também, será que a sociedade continua viável? Ok, vamos para a mentira então. Você pensa como Kant. Se todos mentirem, será que a sociedade será viável? Não, porque se todos puderem mentir, ninguém confia mais em ninguém, se um mínimo de confiança, você não pega nenhum táxi. Tudo bem, quem é que consegue viver sem mentir? O que você achou do meu cabelo? Veja um momento ótimo para mentir. A mentira aqui fica na sua frente. É só chutar pro gol. Ninguém consegue, meu amigo. Ninguém consegue. Aliás, em determinadas circunstâncias, se você não for mentiroso, as pessoas lhe punem. Lhe punem mesmo. Nós arranjamos mil eufemismos para nos referir à não verdade. Então, apenas omitir os fatos. Não é uma mentira, é uma desculpa necessária. É fantástico o que a gente inventa. Claro, mas é necessário. Não fica assim, não, vai tudo melhorar. Você não sabe se vai melhorar. Não, você está chutando. Vai tudo melhorar. Pode piorar e muito. Mas quando a pessoa está deprimida, você chega e diz assim, vai. Se você diz o contrário, olha, eu acho que a vida é uma merda e que pode piorar tudo, e você é um cretino. Tomou um colégio. As pessoas te condenam se você fizer isso. Então, Yuri, talvez nós tenhamos idealizado a nós mesmos em primeiro lugar. Tenhamos idealizado a nós mesmos. E talvez o ponto de partida seja nós mesmos. Seja o homem. Aliás, todo pensamento moderno tem como ponto de partida para falar de política o homem, mas Maquiavel fará para falar da virtude possível. Não uma virtude idealizada, não de um código de princípios que você deverá seguir, como mesmo o código cristão, que em última instância segui-lo, sabe, do começo ao fim, implica a santidade. Meus amigos, quem é que tem vocação para a santidade? Porque você tem que renunciar, você homem do século XII, a todos os prazeres. Todos. Aí você se trai no sonho. Meu Deus, sonhei com abacaxi saboroso. É, porque você pensou logo, não é? Enfim, você pensou em outra coisa. Mas é todo e qualquer prazer, até o do abacaxi saboroso. Agir apenas no limite estrito da necessidade. Você vê que a média de peso dos monges, né, do século XII, XIII e tal, já disse que nesse campo eles não eram muito santos. Né? Pelo menos a mesa, o negócio ali não era lá dos mais virtuosos. Você idealizou, mas Maquiavel não quer idealizar nem a política, nem o homem. Ponto de partida, o homem sem ideais. Se eu quero falar de virtude, se eu quero falar da possibilidade dessa vida virtuosa, coletiva, é preciso também não me enganar quanto ao que nós somos. E, pois bem, o que nós somos? No começo de comentários da primeira década de Tito Livre, o livro tem três partes, no começo da primeira parte, ele vai falar da fundação de Roma, porque ele segue literalmente a narrativa de Tito Livre sobre a história de Roma. Roma começa com a fundação e Maquiavel tece comentários aos fundadores de estados. Os fundadores de estados. Ele não fala fundação num aspecto apenas, num aspecto geográfico. Ou melhor lugar. Ou primeiro ato. Ele fala da fundação desse ambiente político demarcado pela lei. O legislador sábio, o legislador virtuoso, ao fazer as primeiras leis, as leis fundamentais, as leis que na leitura de Maquiavel serão aquelas que marcarão a primeira identidade, a primeira forma coletiva de existência daquele grupo, deve levar em conta o fato de que todas as pessoas são canalhas, de que todas as pessoas são capazes das piores ações possíveis, de que todas as pessoas são mentirosas, de que todas as pessoas tentarão se dar bem o tempo todo. O tempo todo. As pessoas são más. Se a maldade não impera no comportamento das pessoas, dirá Maquiavel, é por algum motivo que a sabedoria humana ainda não conseguiu explicar, mas vai explicar um dia. Ele nem sabe dizer o porquê dessa maldade nesse instante. Mas é para ele um fato, é uma certeza, uma constatação. Ele apresenta a título de constatação. Se você faz uma lei apelando para a boa vontade das pessoas, saiba que essa lei vai acabar onde acabam todas, onde o nosso depósito de boas vontades, como diz o ditado popular, que é o inferno. As pessoas são más. Mas ele formula um pouco melhor isso. Essa maldade. O que nos faz agir? O que nos faz mover? O que move a todos nós, inclusive ao príncipe? Desejo. Desejo. O homem é um ser de desejo. E Maquiavel pensa desejo como boa parte da tradição pensa. Diz Sócrates, num discurso, não sei se é o primeiro texto, mas pelo menos é o primeiro que chegou até nós. No banquete de Platão, o discurso de Sócrates. O banquete é um discurso da natureza de Eros, ou do amor. E Sócrates falará do desejo. Do desejo. E é lá que ele associa desejo à falta. Ninguém deseja o que já tem. Você só deseja o que você não tem. Criança quer carinho de bombeiro. Meu amigo, esse desejo, ele é muito forte enquanto não tem o carrinho. O instante mais forte do desejo talvez seja naquela ridícula fração de segundo que separe o toque no embrulho do carrinho de bombeiro, que ele sabe ser do carrinho de bombeiro. Porque a partir do momento que ele toca no carrinho e diz, é meu, é só decadência de desejo quanto ao carrinho. Porque a partir de agora ele desejará outra coisa, porque você não viu o carro da polícia ainda, que é muito mais legal que o de bombeiro. Apesar da escada. É muito mais legal, mais colorido, novas sirenes. E assim vai. Desejo é falta. Bom, mas por essa lógica, e nós usamos essa ideia do desejo para hierarquizar desejos a partir apenas da falta. Como se pensássemos assim. Ainda que nunca formulemos, mas nós consideramos nesse senso comum desejo ligado à falta. De tal forma que quanto maior a falta, mais legítimo o desejo. Mais legítimo o desejo. A quem menos tem, em tese, deveria ser o mais desejante de todos. Eu lembro que eu andava por aí e às vezes deprimido, criança, né? Criança tem lá seus momentos de depressão também. Aí eu meio triste, sabe? Minha mãe olhava para mim, eu com algum drama existencial enorme, do tipo, não ganhei estrelinha da tia no caderno porque errei uma conta de matemática, alguma coisa assim terrível para mim. É, você aí reclamando da vida, ou então porque eu não ganhei o carrinho de bombeiro, você aí reclamando, aí mostrava um mendigo na rua. Olha ele, muito pior do que você, e não está aí reclamando de nada. Você tinha que se envergonhar. Esperava minha mãe que, pela constatação da minha não necessidade de tristeza, da minha não necessidade, que o meu desejo não era legítimo. Quem tinha todo o direito de estar chorando e desejando o carrinho de bombeiro é ele, não eu. E ele ainda completava, você que tem uma vida boa, você para quem a gente dá de tudo, não sei o quê. Minha mãe parou de fazer esse discurso quando eu cheguei para ela e disse assim, mãe, eu fiquei muito mais feliz agora. Me mostra um mais ferrado do que esse para ficar mais alegre. Vamos ver alguém morrendo, mãe, porque aí eu vou me animar mais ainda. Foi aí que ela viu que tinha alguma coisa errada com isso. Sabe? Esse apelo ao conformismo a partir da dor do outro. Não é? Porque, meu amigo, o desejo é falta. Mas a intensidade dele não está ligada à falta. Não está ligada à falta. Se eu pensasse a intensidade dos desejos em nós, a partir apenas da falta, a partir apenas, portanto, dessa demanda do corpo, até porque esse discurso de desejo como falta parte de uma perspectiva do corpo, do homem entendido como corpo e não como alma, não como espírito, não como aquilo que pensa. Não é um desejo do pensar, é um desejo do sentir. Por que o corpo? Porque o corpo é tido como falta, um objeto, algo que não subsiste por si só. O corpo requer sempre alguma coisa para se manter, o tempo todo. O corpo é aquela marca da insaciabilidade, pois o discurso de desejo associado à falta é pelo corpo. E é como se fosse a mesma coisa. Necessidade do corpo, tudo bem, mas nós temos necessidades muito além do corpo. Choramos e desejamos coisas que o corpo não precisa o tempo todo. O tempo todo. E pior, a intensidade não é proporcional à falta. Porque a falta, em última instância, é uma só, absoluta. Só muda o objeto da falta. Só muda o objeto. Mas a falta é constante. É constante. Insaciável. E talvez quanto mais você tem que saciar, pior fica. Mais múltipla ela se torna. Ora, Maquiavel, em um determinado momento, vai analisar a traição. Amigo, seguindo o exemplo da minha mãe, se o cara está ferrado e você dá alguma coisa para ele, ele deveria se sentir muito grato. Se você, em vez de dar uma esmola, dá muita coisa para ele, ele deveria se sentir proporcionalmente grato. Quanto mais você dá alguma coisa para alguém, mais esse alguém lhe deveria gratidão. Mais você se legitimaria pela gratidão do outro. E Maquiavel diz, não são justamente esses caras para quem você mais deu coisas, os primeiríssimos a te trair? Veja na história. os grandes traidores são sempre homens poderosos, próximos ao príncipe. E Maquiavel diz, não é só por causa da oportunidade. Porque o Zé Ferrado, o Zé Ninguém ali, não tem como dar golpe de Estado. Você tem que estar, enfim, tem que ter alguma articulação com o braço do Estado se quiser dar um golpe. Mas não é só por isso. Não é só por isso. É porque ele não deseja. Mas o cara que está lá em cima deseja. Sabe por quê? Pensa só. Eu não sei qual é a vida que vocês levam, sabe? Eu não sei. Mas se fosse a vida de artista de Hollywood, por exemplo, da grande indústria cinematográfica, já pensou? Você sai, milhões de paparazzo atrás de você tirando foto. Se você espirra, é capa em 18 revistas, só na Europa. Para cada cena que você faz num comercial cretino de shampoo, pagam para você uns 12 milhões. Só para você sorrir e falar uma frase bem idiota mesmo. Não é fantástico? E você fica pensando o que você poderia fazer com essa vida. Acesso a todos os lugares para você. Todo mundo quer estar perto de você. Só com a grana, hein? Você pode achar que é uma vida mais desejável que a sua. Se chegasse um tipo de gênio, aquele dos três desejos da lâmpada mágica, e perguntasse, né? Que nem aquele programa antigo, você quer trocar a vida que você tem por uma vida? Você poderia até dizer sim. Mas convenhamos, o fato de não ser artista de Hollywood não faz você sofrer. Você deseja, mas não sofre por causa disso. Você não sofre por não ser artista de Hollywood. Agora, meu amigo, se você fosse artista e se você estivesse na véspera de um teste que lhe daria acesso a Hollywood, aí você sofreria por não ser artista de Hollywood. O rei de Espanha, que tal o seu rei de Espanha? Você não sofre por não ser o rei de Espanha, mas se fosse o 13º na linha de sucessão, você ia estar se remoendo, dizendo, por que esses 12 babacas na minha frente e não eu? Você está se remoendo, por quê? Porque é possível. Porque é possível. Para Maquiavel, o homem é passional, mas não é só passional. Ele está muito mais para aquela ideia do irascível de Platão. Um homem que é meio termo. Você é afetado, você é um ser de desejo, você é um ser de afetos, mas também é um ser de razão. Há uma espécie de Simancol em você que diz o que é possível e o que não é. Para que um desejo seja forte, que o faça sofrer por ele e, portanto, movimentar-se para saciar essa falta, é preciso que haja sim o desejo, mas também, pelo menos, que você tenha a certeza, a expectativa de satisfazer esse mesmo desejo. Potência, portanto, de satisfazer desejo. Quanto mais potente você entender que você é, mais desejante você pode ser. Porque os poderosos são os que mais desejam, simplesmente porque eles são os que podem mais. Sabe aquela coisa que a gente já fala a título de condenação moral? Nossa, como o rico é ambicioso. Quanto mais tem, mais quer. Amigo, pois mais quer justamente porque mais tem. Aí olha, já o coitado do pobre ali, olha só. Olha esse pobre aí que tão feliz, ele não tem nenhum oitavo do que o outro tem, mas está ali feliz. Pois ele está feliz justamente porque não tem e nem pode ter. Ele é um conformado, meus amigos. É um conformado. O mundo é dividido entre conformados e potentes, no discurso de Maquiavel. O príncipe, se quiser governar bem as pessoas, deve saber jogar com as ambições das pessoas e com o conformismo. Chega um momento que ele afirma que o povo deve sempre ser pobre. Se o povo enriquece demais, fica potente demais. E, meu amigo, aí é você que cai. Só numa república as pessoas podem ser ricas, porque o poder está dividido. Agora, num principado, o príncipe tem que ser muito mais rico do que as pessoas. Se alguém for mais rico que o príncipe, o reino está ameaçado. Simples assim. Você precisa alimentar a ambição de algumas pessoas. Porque ninguém governa sozinho. Eu e você, príncipe, sai distribuindo títulos de nobreza, condados, castelos, terras, pé, né? Príncipe regente, ou aqui para a rua, quando chega a família real, né? Põe-se na rua, distribuindo casas. E você que ganhou casas, você que ganhou título, você que ganha dinheiro, graças a favores do príncipe, defenderá aquele príncipe para que possa continuar recebendo favores. Mas se o príncipe lhe fizer favores demais, ao ponto de você chegar na possibilidade de tornar-se príncipe, você o trairá. É preciso sempre deixar algo desejável entre o nobre e você, que é príncipe. E se não tiver mais nada desejável entre vocês dois, ele desejará é o seu lugar. E na primeira oportunidade cortará sua cabeça sem a menor piedade. E não lhe faltará um discurso bonito para legitimar o ato. Fiz isso pelo bem do Estado. Fiz isso pelo bem de todos. Fiz isso pelo bem até dele mesmo. Você, o ex-príncipe agora cadáver. Tudo pro seu bem. Não é lindo? Não faltará. Não faltará. E as pessoas vão aderir a ele, por mais que amem você. Porque, meu amigo, diante desse jogo de necessidades e de acessos, dirá Maquiavel, os homens, quando não há nenhum perigo iminente, lhe prometem lealdade eterna. Juram que defenderão com o próprio sangue a sua vida. Mas quando o perigo é real, eles lhe traem na primeiríssima oportunidade. É a mesma coisa que dizer, olha, a gente fica discutindo ideais. Eu não me vendo por dinheiro nenhum. É fácil dizer quando a maleta não está aberta na sua frente. Eu quero ver com a maleta. Eu quero ver quando o negócio é para valer. É aí que dá para você pensar um pouco melhor o que é a virtude, o que é o comportamento do homem. Pois para Maquiavel tem gente que mesmo com a maleta aberta, diz não para ela. É capaz disso. Porque vê um valor maior que o valor da maleta na recusa. É o que ele chamará de espírito republicano. Esse espírito republicano é a grande virtude. O espírito da virtude do governante. Um espírito republicano que talvez para nós seja o mais interessante, porque talvez seja justamente o que nos falta na política. Mas uma virtude também do príncipe que não é muito diferente de uma virtude republicana. Mas ainda assim, virtude. Ainda assim, virtude. Veremos mais especificamente o que é essa virtude do príncipe e a virtude republicana após o nosso intervalo regado a chá. Nossos comerciais, por favor. É, meus amigos, falamos de virtude, a virtude política. E segundo Maquiavel, antes de continuar, uma outra lembrança sobre Maquiavel, que ele é estranho como determinados autores tiveram seu momento de glória no passado, etc., e como são esquecidos e depois reaparecem. Passam a ser de novo o tema da pauta. Passam a ser lembrados em grandes trabalhos, em grande quantidade de trabalhos sobre eles. Maquiavel é um deles. Talvez seja um grande sintoma de que Maquiavel tenha muito a nos dizer sobre nós mesmos na política. Na política. Talvez estejamos hoje mais maquiavélicos do que nunca, em vários sentidos. Mas voltemos à virtude. Veja, é um grande instrumental analítico que Maquiavel nos dá, do homem e da política. Em primeiro lugar, ele pensa a política como guerra. É como guerra. Os discursos idealistas todos se baseavam na ideia de que o mundo é ruim. Ruim porque há um defeito na estrutura política. Mas quando corrigirmos a estrutura política, esse mundo perfeito fará também homens perfeitos, homens felizes. Felizes com a política que tem. Mas para Maquiavel, não. Esse dia da felicidade nunca chegará. Nunca. O homem é desejante, por isso é eternamente insatisfeito. Insatisfeito com as coisas que tem e insatisfeito consigo mesmo. Maquiavel acha que a maioria das pessoas se qualifica por aquilo que tem. E já que despreza as coisas que tem, nutre secretamente uma espécie de desprezo por si mesmo. Não é engraçado isso? Não é engraçado como a gente se apresenta como pessoas que têm alguma coisa? Ou pelo menos que têm uma profissão. Nós aprendemos a nos identificar como sujeitos a partir da profissão que nós temos. Olá, sou o Júlio, professor. Sou Beltrano, engenheiro. Sou ciclano, psicólogo. Eu sou, enfim. Em que você atrela até mesmo a posição hierárquica ocupada pela sua profissão como sendo a sua e como condição de gostar de si mesmo. Isso para as pessoas que gostam do que fazem. Porque as pessoas que não gostam do que fazem, ou o que fazem não tem prestígio social, ele não fala do que faz, ele fala do que tem. Deixa repararam isso, né? Se você gosta do trabalho, você vê que quando você fala com alguém que gosta do trabalho, ele diz do que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Estamos com um projeto novo. A pessoa que não gosta, eu comprei um carro novo. Ele fala das compensações por um trabalho absurdamente insuportável para ele. Mas nós nos definimos assim. Não por nós mesmos, não pelos nossos afetos, que nós nem entendemos direito, mas por objetos, por objetivos, por fazeres, por coisas fora de nós. Já que nós nutrimos desprezo pelo que temos, nutrimos também um certo desprezo por nós mesmos. Somos sempre insatisfeitos, dirá Maquiavel. De tal forma que não existe mesmo um modelo ideal de política. Ideal no sentido de, uma vez atingido, todos nós ficaremos felizes e não vamos desejar mais mudar nada. Nada. E por outro lado, já que estamos sempre insatisfeitos, os discursos que nós aprendemos agora até a chamar de discurso de oposição. Porque o jogo político antes era assim, você definia quem era de direita e de oposição a partir do conteúdo do discurso. Falar de tais temas é coisa de oposição, desses outros é coisa de situação. Agora não. O nosso espectro não é mais horizontal, direita e esquerda. É vertical, quem está por cima e quem está por baixo. Quem está por cima faz um tipo de discurso, quem está por baixo faz outro. Quando muda, eles mudam também de discursos e está tudo certo. Nesse discurso de esquerda, no sentido de quem está por baixo, ou seja, falar mal do sistema, do status quo, seja qual for o status quo, é sempre um discurso mais forte do que o da defesa do status quo. Porque as pessoas, o povo no caso, tende a ter simpatia por promessas. Porque seja lá qual for o regime de governo que tenha, estará insatisfeito. Seja lá qual for. Qualquer promessa, justamente por ser promessa, qualquer ideal, justamente por ser um ideal, será sempre mais belo que a realidade que o cerca. Seja lá qual for a realidade. Lembra dos franceses de subúrbio, maioria imigrante na França, que fizeram aquela revolta queimando o carro todo dia? Foram mais de 60 dias de confusão, de conflito com a polícia e tudo. Só eles já andaram pelos subúrbios de Paris, pelo banlieue de Paris? Já deram uma voltinha? Olha, 90% do subúrbio é sonho de classe média brasileira. Eu lembro da entrevista que um deles deu, assim, dizendo, olha as condições que nós vivemos. E quando mostrava o prédio do cara, um condomíniozinho com um jardim na frente, assim, se você comparar com a favela, qualquer uma, agora é mais fácil, é comunidade, né? Você compara com qualquer comunidade, meu amigo, a diferença é gritante. É gritante. Qualquer um que mora em favela nesse país olha aquilo e chora de rir. E se pergunta, esse cara está reclamando do quê? É impressionante. Mas para ele é uma desgraça. Claro. Assim como, seja lá, sabe, você vai ficar sempre, sempre há a possibilidade de ser insatisfeito. Salvo se você for impotente, impotente no sentido de mudar a vida. Se colocar como pouco desejante, porque simplesmente você acha que não tem mais para onde ir. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que conquistar. Não tem mais o que mudar. Não dá. Não tem jeito. Aí você se conforma. É? Para Maquiavel é assim. É assim. Uma pergunta? Não é? Ora, quem são os personagens? Porque ele falará de desejos a partir de personagens específicos. O que o príncipe quer? Bom, o príncipe já conquistou o poder. Isso é ser príncipe, é ter poder. O cenário político para ele é dividido em dois tipos de pessoa, basicamente. Quem tem poder e quem não tem. porque a nossa relação de homens desejantes que somos, todos maus no fundo, faz com que nós estejamos competindo o tempo todo, e nessa competição, os que ganham, os que perdem. Sempre haverá dominantes e dominados, não tem jeito, segundo Maquiavel. Qualquer sistema que fale em acabar com a dominação é ilusório para ele, é ilusório. É mais uma promessa que as pessoas vão abraçar de bom grado porque nutrem desprezo pelo sistema atual. Mas assim que vier a mudança, verão que só mudará os dominantes e os dominados, talvez. Mas a dominação continua existindo, essa não tem jeito. Sempre. Então, dois tipos, quem tem poder e quem não tem. Os que não têm poder se subdividem em dois outros grupos. Os que não têm poder, mas podem ter, são os nobres. E os que não têm poder e nunca terão, o povo. O povo governa, balela. Não governa aqui, não governa em lugar nenhum. O povo é aquele que não tem poder. Quando muito, as pessoas que governam, governam pensando nele, o que é muito diferente dele governar. A governança direta do povo é uma impossibilidade física. Não dá. Nem com internet. Vão fraudar. Ainda tem que evoluir muito em tecnologia para isso. Nem assim, meu amigo, nem assim. O povo não manda. É esse camarada que sofre os efeitos do poder. O que o príncipe quer? Manter o poder que tem. Se possível, ampliar. O que esse nobre quer? Conquistar o poder do príncipe e não perder o pouco que já tem. E o povo? Não sofrer os efeitos nocivos do poder. Já que eu não tenho como chegar lá, pelo menos quanto menos eu me der mal nessa história, melhor. Quanto menos sobrar para mim, melhor. Portanto, o governante, para ganhar o amor do povo, é muito fácil. É muito fácil. Porque o povo não quer muita coisa de você, só não quer sofrer, né? Quer sofrer o mínimo possível os efeitos nocivos do poder. Nessa trama de desejos em que o desejável é condicionado por um certo status quo nessa luta por poder, onde você está nessa hierarquia que é vertical e não horizontal do espectro político? Se você está lá em cima ou aqui embaixo? Sim, porque disso faz parte esse lado racional e realista que permite você julgar das suas condições de possibilidade. Portanto, é isso que dará a tônica, a intensidade dos desejos. Dos desejos. O que é um príncipe virtuoso? Porque um principado, onde é necessário um príncipe virtuoso, é aquela estrutura de governo onde esses três grupos, esses três partidos, o príncipe, nobres e povo, mesmo num Brasil como hoje, você pode falar nos três grupos. Aos dominantes da política, àqueles que não são dominantes, mas podem ser, estão no jogo, jogam o jogo da política, e tem os que não jogam o jogo da política e ficam torcendo para não sofrer os efeitos nocivos. Um principado é um sistema em que há um grupo que manda, o outro que não manda, mas pode mandar, e esse grupo que só sofre os efeitos. E numa república? Numa república é um sistema em que esses três grupos podem, de alguma forma, manifestar os seus desejos. De alguma forma manifestar os seus desejos. Ele se inspira em Roma para falar disso. Ele é o primeiro que trará à baila na política dois valores fundamentais: igualdade e liberdade. A igualdade para ele é mantida não por aquela igualdade liberal dos homens entre si, mas igualdade entre os grupos no cenário político. Não só o dominante dos dominantes, nem só os nobres, mas também o povo tenha um poder de igualdade, ou uma tendência à igualdade com os outros dois, que ele possa de alguma forma se manifestar. Ele dava exemplo de Roma no sentido em que você tinha o Senado, mas você tinha também os pretores do povo, os pretores populares que levavam demandas populares até o Senado, e o Senado ouvia essas demandas. Ou seja, o povo não era só um ser passivo, ele tinha uma atividade política. Ele conseguia fazer com que suas demandas chegassem lá e se transformassem em ação de Estado. Isso é igualdade e liberdade. Porque a não liberdade, para Maquiavel, é quando você está submetido à vontade de outro. Mas se há um modelo em que você pode manifestar minimamente a sua vontade, você é mais livre do que em outro sistema. Se uma república conseguir manter esse equilíbrio da igualdade entre grupos de poder, manterá também essa liberdade de que um não se submeterá plenamente à vontade de outro. Veja que a liberdade aqui nunca é no sentido absoluto. Ninguém é absolutamente livre. Eu de cara queria ter vindo para cá voando, mas a física me impede disso. Nós temos restrições à nossa liberdade de ordem natural e de ordem social, então, inúmeras. Inúmeras. Eu acho engraçada essa história que as pessoas dizem: nossa, antigamente, quando as pessoas eram governadas por reis, eram muito menos livres. Hoje não. Hoje eu sou livre. Meu amigo, a quantidade de regrinha que tem hoje na sua vida é muito maior do que há 200 anos. No período da monarquia, a quantidade de lei no Brasil, por exemplo, era ridícula. Hoje, só para pagar imposto, a quantidade de lei que você tem é um absurdo. Quantas regrinhas você não teve que obedecer e foi sujeitado a elas de casa até aqui? Só no trânsito. Você tem muito menos liberdade sobre esse aspecto do constrangimento. É que nós não associamos obediência à lei à falta de liberdade. Ao contrário, associamos obediência à lei à liberdade. Como se obedecer lei fosse ser livre. Alguns autores modernos fizeram essa associação, Maquiavel não. Obedecer à lei não é ser livre, mas é condição para uma outra liberdade. Em obedecendo à lei, eu me torno livre da vontade de outros, porque essa lei é produto, bem ou mal, de um sistema no qual eu pude, de alguma forma, me manifestar. Um sistema republicano. Só a república saudável. Não há república eterna, também não há principado. Se as pessoas estão sempre insatisfeitas, a tendência é sempre a oscilação dos sistemas políticos. Ora você tem concentração de poderes, ora você tem um sistema mais equilibrado. E assim vai, o tempo todo. Passa de um para outro. Esse processo de mudança ele chama de corrupção. O sistema se corrompe. Veja, a corrupção aqui não é a corrupção do indivíduo. É pior, é do sistema. Vamos falar de uma república corrupta. Antes, uma pergunta. Sob essa perspectiva, o Brasil, nós somos república? Somos república sem espírito republicano. Somos república sem a virtude republicana. Que virtude republicana é essa? Maquiavel deu exemplo de Brutus. É um capítulo nos comentários que o nome do capítulo é: é preciso assassinar os filhos de Brutus. É porque Brutus, o mesmo que esfaqueou Júlio César, ele se viu numa situação tal em Roma, em determinado momento, que ele, como um magistrado, ele como um político importante, flagrou os próprios filhos cometendo um crime contra os cofres de Roma. Os filhos estavam se aproveitando do papai e dilapidando o patrimônio em causa própria. O que ele fez diante do escândalo? Condenou os filhos à morte. Nem titubeou. Ou seja, esse camarada sacrificou os filhos em nome da república. O mesmo Brutus que também matou César em nome da república, porque ele ameaçava se tornar, agora, Júlio César, uma espécie de novo rei. E um bom republicano romano que se preze tem aversão, ódio, ojeriza a rei. Era preciso matar. Ele matou o filho e matou o pai adotivo em nome da república. Vá ter espírito republicano assim também no inferno, mas é um grande exemplo. É que essa luta por essa igualdade de forças, por esse equilíbrio de forças, essa liberdade de que um grupo não se submeta ao outro, o amor a isso se impõe. O desejo da manutenção e do desenvolvimento desse sistema se impõe sobre outros desejos de ordem privada. É quando a responsabilidade pelo sistema, a responsabilidade para com a igualdade e a liberdade de todos, fala mais alto na conduta dos homens do que outros desejos de ordem privada. Maquiavel diz que só os grandes homens têm isso. Para manter isso na população, é preciso manter a ferro e fogo esse tipo de atitude. Os grandes homens, os homens excepcionais, os grandes estadistas, o maior de todos os estadistas é aquele que consegue organizar uma sociedade, mantê-la organizada e incutir no povo esse espírito de igualdade e de liberdade, a tal ponto que as pessoas consigam sobreviver depois da morte dele. Essa que é a grande dificuldade. Você encontrar alguém que consiga, pela sua autoridade, pelos seus atos de virtude, pelo seu saber conduzir o jogo político, fazer com que esse espírito seja incutido. A república se torna corrupta não quando tem um homem desejante que usa do seu poder em vontade, em razão própria. A república se torna corrupta quando o povo se torna corrupto. Quando o povo deixa de resguardar as condições da própria igualdade e da própria liberdade. Parênteses imenso. Imenso. Olha, meus amigos, no meio dessa crise toda de dengue no Rio, eu não sei quem foi de um órgão público desse. Culpou a população. Que é um jogo de empurra agora, né? A culpa é, o mosquito é federal, o outro não, o mosquito é municipal, o mosquito é estadual, o mosquito é culpa de dinheiro que não chegou, é, enfim. Mas alguém disse, são as pessoas. É a própria população infectada. O que não deixa de ter razão. Não deixa de ter razão. Se de fato as pessoas fossem lá e preocupadas com uma tara absurda, não é, de acabar com o mosquito, você não teria surto de dengue. Tem um resort desse aí, um desses da Bahia, não sei qual. Tem muito mosquito lá. Verão, chuva, mosquito, não tem jeito. Todo dia, todo santo dia, o gerente daquele troço pegava todos os funcionários do hotel, do resort, todos, dos caras da presidência até os faxineiros do lugar mais nojento para se limpar no resort. Eles vinham em linha, varrendo todo o território, procurando poça d'água, inclusive em bromélia, para não tinha um mosquito naquele troço. Mas era um trabalho assim, na marra. As pessoas odiavam, mas iam. É na marra o negócio. Depois de um tempo, eles já se patrulhavam para evitar esse tipo de coisa. Ele educou nesse sentido. Mas no começo, a chiadeira era violentíssima. Somos nós, somos nós. O problema não é que o político lá de cima está levando grana para ele. O problema é que mesmo aqui embaixo as pessoas estão furando fila. É que mesmo aqui embaixo, se você segue os procedimentos burocráticos todos, você é um otário. Ou seja, nós aplaudimos, nós achamos legal, nós gostamos, nós queremos não ser iguais aos outros que se submetem à mesma fila, submetem aos mesmos trâmites burocráticos. Mas ao contrário, que conhece o atalho, que tem um amigo na repartição que pode quebrar um galho, enquanto todo mundo leva um tempão, você, com você tudo rapidinho. Essa é a república corrupta. Essa é a república corrupta. É claro que a ação dos líderes conta muito, segundo Maquiavel. O exemplo vem de cima, na lógica dele. É o caso de Brutus. Meu amigo, se os chefes de Estado estão matando o próprio filho que desobedeceu a lei, então eu vou obedecer a lei. E por que a lei é tão importante nesse contexto? Porque no abraçar dessa legalidade que você tem um grande instrumento de manutenção dessa igualdade. O grande instrumento de manutenção da liberdade, porque ou eu obedeço, ou todos obedecem à lei, ou então, meu amigo, sem estrutura em que todos, porque nós temos que obedecer a alguma coisa. Algo tem que ser a nossa referência para limitar os nossos egoísmos. Essa nossa maldade que para Maquiavel é natural. Ou são as leis, ou então vai ser um grupo. Ou então vai ser um grupo. Vai ser alguém. E aí nós perdemos a liberdade. É melhor submeter a leis, né? É menos escravo que se submete à lei do que aquele que se submete à vontade de outro grupo. Pior para todos assim. É o principal. Num sistema como a república, as pessoas podem ser muito mais felizes, porque já que há uma participação maior de pessoas na construção da lei, nos desígnios de Estado, a tendência é que as vontades de Estado, os atos de Estado, sejam melhores para todos. Agora, no caso do principado, entre o que é bom para o Estado, o que é bom para as pessoas e o que é bom para o príncipe, vale o que é bom para o príncipe, é evidente. Vale o que é bom para o príncipe. Não precisa ir muito longe, não. Vá a uma favela dominada por tráfico. Traficante substitui o Estado. Mentira. Ou pelo menos não substitui esse Estado republicano, do qual nós somos algo muito mal acabado. Quando muito ele substitui um Estado que quer ser república por uma monarquia, porque ele atua como monarca. Atua como monarca. Não desse espírito republicano, é diferente. As ordens alteram as leis da favela, se alteram na medida da boa, má vontade, do bom ou mau humor do atual traficante que comanda. E pronto. Isso é uma monarquia. Isso é uma monarquia. O morro está livre das leis da cidade por conta disso. Mas em compensação é escravo da vontade de um grupo bem armado. Qual falta de liberdade você prefere? É a pergunta que Maquiavel coloca. Pois a corrupção nossa, minando as condições nossas mesmo de existência, é que cria um ambiente favorável ao surgimento de líderes fortes. Líderes fortes. Entre monarquia e república não há um sistema ideal por si mesmo, porque, repito, Maquiavel não é um idealista. O que há são condições de possibilidade que torna mesmo preferível um sistema a outro. O que acontece com a república corrupta, segundo Maquiavel? Não tem jeito. Não é desesperador? Se nós somos república sem virtude republicana, o que será de nós? Aparecerá Maquiavel. Baixou. Não tem jeito. Como assim não tem jeito? Uma república corrompida não se descorrompe. Porque o sistema de corrupção, essa degradação corrupta, levam à tendência de concentração de poder. Ou seja, torna-se principado. Mas nós estamos longe de ser principado. Eu lembro até de um plebiscito que nós fizemos depois da Constituição de 82 para votar entre, né, monarquia e república. Foi ridículo. Monarquia era uma piada no plebiscito entre parlamentarismo e presidencialismo. Até valia a pena discutir. Agora, o monarquia, quem vai ser o rei? Pelé? Com Xuxa? É bom que já tem princesa junto, já tem uma família real armada aí. Mas não é nesse sentido, no sentido formal, no sentido de ter um rei com palácio e cerimonial, não é no aspecto estético da coisa. Mas se você repara, a própria democracia brasileira, nós temos lenta, gradual e progressivamente concentração de poderes nas mãos do executivo. O que é o legislativo hoje? Me diga aí. O que é um deputado federal? Eu respondo. Porta-voz de minoria e despachante de verba pública. Até na campanha, cara, ele nem esconde mais. O tal legislador não legisla. Quem legisla é executivo, com medida provisória, com projeto de lei da Constituição, que é de iniciativa dele, com a bancada que ele comanda. Porque se você quer ser reeleito, tem que fazer obra, e para fazer obra, você tem que estar lá na inauguração. Essa ponte foi construída com a ajuda do deputado Cicrano. E se você, para conseguir a obra da ponte, o dinheiro depende de liberação de verba. De quem? De quem? Do executivo. Ainda que esteja previsto no orçamento, meu amigo, o presidente que não tem o Congresso na mão, é só arrochar com a torneira da grana que os aliados aparecem da noite para o dia. E nosso sistema é caro por isso. Não é só Lula não, Fernando Henrique, é a mesma coisa. A aliança no Congresso é comprada. É comprada. Emenda a emenda. Projeto a projeto que você quer aprovar, você tem que distribuir cargo para meio mundo. Você... É assim que é, rapinagem. Antigamente ainda escondiam, agora não tem nem verniz mais, já discute abertamente. Eu não vou apoiar porque o meu partido não ganhou o número suficiente de cargo que eu acho que a gente tem direito na estatal. E você pergunta, os caras estão discutindo lei de prefixo, tem a ver com a porcaria da estatal que ele quer cargo para não sei onde. Mas é aberto, sabe, você diz assim para quem quiser ouvir, para os 300 repórteres tirando, e nem a imprensa mais acha estranho. A gente já naturalizou, já normalizou isso. Nós temos um príncipe distribuindo favores. e tomando sempre cuidado para que ninguém seja tão poderoso ao ponto de vislumbrar a posição dele que ele ocupa. Nosso sistema formal tem conduzido essa concentração e o cultural da política também. E as pessoas pedem. Nossa, está tudo esculhambado. Na época da dominicada é que era bom, na época da ditadura é que era... precisa de alguém para botar ordem. Olha os nossos republicanos sem virtude, abrindo mão com a facilidade enorme dessa liberdade precária que tem. Mas que diante da opção a ela, você passa até a gostar. Somos nós, somos nós. Como que o processo se reverte? Porque, veja, falamos das virtudes republicanas, mas o príncipe virtuoso é aquele que consegue fazer esse sistema no qual as pessoas abriram mão da liberdade e igualdade, uma república. É o que consegue fazer a trajetória de volta. Para Maquiavel, veja, a conclusão dele é triste para nós. Porque se tem uma coisa que em nós, particularmente nós brasileiros, é triste, é essa necessidade de um Messias. Não falo da religião, falo da política. Nós nos acostumamos tanto com o discurso clientelista, geralmente acusamos áreas pobres de fazerem isso, mas no caso do Rio de Janeiro, meu amigo, político que não aparece com discurso clientelista aqui não é eleito. Aqui é fantástico isso, porque sem clientelismo você não ganha voto nem na Zona Sul. Ora, o problema do clientelismo é que se o súdito é cliente, ele é aquele cliente que sempre tem razão, ou pelo menos acha que tem. De tal forma que ele não tem obrigação nenhuma para com o sistema. O sistema é que tem obrigações para com ele. Você gera esse espírito de que se há uma lata de lixo caída na rua, você xinga o prefeito. Cadê a coleta de lixo que não vem aqui? Esse cara é incompetente, mas você é incapaz de levantar a lata. Que não é problema seu. É dessa terra de ninguém. Ele que conserte. Ou seja, você abre mão do seu papel ativo como cidadão. Essa é a nossa tristeza. Essa é a nossa tristeza. É isso que é uma república corrupta. As pessoas abrem mão não só da liberdade, mas abrem mão do seu poder ativo na política, nas grandes e nas pequenas coisas. Nós somos não só furadores de fila dos bons, como somos também péssimos cobradores da responsabilidade de outros furadores de fila. Você nem fura, mas se alguém fura... Quando muito fica reclamando. Como é que o cara faz isso? Falou o quê? Mas também não cobra. Também não cobra. Te chateia como indivíduo, te chateia porque alguém entra na fila na sua frente e você vai demorar mais a chegar no guichê, no sonhado guichê, ou te chateia pelo princípio de que se alguém for a fila, se coloca como melhor do que todos ali. E quando alguém se acha melhor do que todos, aí nós estamos todos perdidos. Há uma diferença muito grande em como você se enxerga. As pessoas podem se enxergar egoisticamente, podem se enxergar mais coletivamente. Para não achar que é só Brasil, veja, Estados Unidos também. Depois do 11 de setembro, a tendência de concentração de poderes nas mãos do executivo é muito grande. Muito grande. Os americanos abriram mão de liberdade civil com uma facilidade muito grande. Coisas que levaram décadas para construir, para conquistar, abriram mão rindo. Em nome do medo, em nome da necessidade, em nome da necessidade. São causas diferentes, mas um diagnóstico muito parecido, muito parecido. É a virtude do povo que conta muito mais do que a virtude só do soberano, só dele. Para não dizer que ficamos só com Maquiavel, há outro autor, ele escreve um livro chamado Estado de Exceção. Chama Giorgio Agamben. Talvez hoje ele seja um dos mais badalados na área de filosofia política. O autor está vivo, produzindo. Volta e meia vem ao Brasil. Veio aqui para lançar o último livro, que foi justamente esse, Estado de Exceção. Tem um ano e meio. Nesse livro ele diz o seguinte, veja que todo Estado, todo o sistema político, sempre teve regras de exceção a si mesmo. que eu digo regras de exceção a si mesmo? Regras de exceção ao direito, a essa legalidade que é garantia da liberdade, etc, etc, etc. Vou pegar Roma. Roma tinha que chamar de estado de tumulto. Que era isso? Você tem todo um sistema de decisão que passa pelo Senado. Isso quer dizer que há discussão. Isso quer dizer que é lento. Meu amigo, no horizonte apareceu um exército de bárbaros. Não dá para ficar discutindo no Senado o que vai fazer. A cidade precisa tomar decisões quanto a si mesma que não dá para esperar. É quando alguém assumir essa função, declarava-se um estado de suspensão de todo o direito, de todo o sistema, e passava a ter um comandante com plenos poderes na cidade. Ele ganha mais poderes. Mas isso é uma exceção. No Brasil você tem previsão disso, é o estado de exceção. Os estados de exceção. O estado de exceção é exceção ao direito e é também excepcional. Pois a questão é que a lógica do estado de exceção tem ficado cada vez menos excepcional. Menos excepcional é o que ele observa. Como assim? Vou dar um exemplo do Brasil. O Lula foi eleito presidente. Quando chegou a primeira, assim que foi eleito, entre a eleição e a posse, ele viajou aos Estados Unidos. Na primeira eleição. Quando chegou lá, ele deu uma entrevista anunciando quem seria novo ministro da Fazenda. Era o Antônio Palocci. Anunciou o Palocci e no dia seguinte, assédio da imprensa em cima dele. Ele foi convidado, né, ele foi entrevistado no programa Roda Viva, da segunda-feira que se seguiu. Já viu o programa Roda Viva, enfim. Foi entrevistado aqui em uma arena composta de jornalistas, pode ser muito pior do que leões, entrevistando você. Lá pelas tantas, um jornalista, que eu não lembro quem era, fez a seguinte pergunta: ô ministro, já antecipando até, né? E essa questão dos aposentados, dos 11%, como é que fica, né? Falam que a Previdência está quebrada, não está, que tem. E aí, que vocês vão fazer quanto à Previdência? Vão fazer reforma? O Palocci diz assim: olha, a Previdência atuarialmente está quebrada, não tem jeito. Eu não tenho opção, né? Temos que fazer, tem que ter um redutor de 11% na aposentadoria, senão não dá. E ficou explicando lá com papo econômico. Aí um outro jornalista retruca e diz assim: ministro, mas isso não é inconstitucional? Porque tem um monte de gente que diz que não dá, que isso é inconstitucional. O futuro ministro da Fazenda chega e diz o seguinte: olha, se é inconstitucional ou não, eu não sei, porque eu sou médico, eu não sou jurista. Só sei de uma coisa: de que adianta ser inconstitucional se as contas não fecham? Não é economicamente viável. Ou seja, entre o que é economicamente viável e o que é constitucionalmente possível, vale o economicamente viável e pronto. E pronto. Ele diz ainda: eu ajo assim porque a obediência à lei pressupõe escolhas. O mundo onde a ideia de lei faz sentido é aquele mundo em que você cria algo que é o critério de ação das pessoas. Critério coletivo. É a lei. Vamos agir todos assim. Está aí a regra. Pressupõe que você pudesse ter criado uma regra diferente da que criou. Que, portanto, aderir àquela lei é aderir a uma hipótese dentre tantas outras. Onde não há escolha, onde não há liberdade de escolha quanto à ação, não há moral e também não há lei que faça sentido. Mesmo no nosso sistema, quando as leis existem, elas só são exigíveis de você se de fato você poderia tê-las obedecido, se as circunstâncias lhe permitissem a obediência. Essa ideia de exceção à obediência, que pressupõe o não poder ter outra escolha diante da lei, que pressupõe um mundo sem escolha nenhuma, que era na história dos estados algo excepcional, que é a causa dos chamados estados de exceção, tem se tornado cada vez menos excepcionais e, ao contrário, cada vez mais a regra. Quais foram as eleições em que nós não discutimos política, economia no Brasil? O político se resumiu ao econômico. O cargo-chave depois do presidente é o de ministro da Fazenda. É o segundo homem mais importante do país. Em outros tempos eram os ministros militares. Não, agora é economia. O Itamaraty briga. Ele briga porque eles são diplomatas, mas discutir dívida externa, financiamento, não é competência do Itamaraty, é competência do Ministério da Fazenda. Ou seja, tem uma área aí de relações internacionais, nós estamos fora. botaram para escanteio, para você ver como é o jogo do poder ali dentro. Aqui não é, é uma posição muito importante. A economia suplanta o direito. E a economia é pensada não como um mundo de escolhas, mas ao contrário, como um mundo da necessidade, do inevitável. As leis econômicas são assim. É como se a economia, no nosso imaginário político, substituísse Deus. O Deus da Idade Média. Deus fez as coisas assim. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer, meu amigo. De que adianta você fazer lei? Ainda que faça, será ineficaz, que Deus pune. O mercado quer assim. De que adianta pensar de outro jeito? Que o mercado vai punir. E pronto. E assim, presidente nenhum passa a ser responsável pelos atos de concentração de poder que, de fato, ele exerce, mas sempre em nome da necessidade. Nos Estados Unidos não é economia, para a infelicidade deles. Veja agora. Mas Bush fez toda uma política de concentração de poderes baseado também no discurso da necessidade. É o terrorismo. Eu estou criando um monte de regrinha, eu estou grampeando Deus e o mundo, eu estou fazendo dossiê de um bando de gente, mas é em nome da segurança. É uma exceção. Só que cada vez mais a exceção tem se tornado regra. Tem se tornado regra. George Agamben vê isso com muita preocupação. Com muita preocupação. É para ele um sintoma de que o republicanismo no Ocidente tem naufragado com as ideias de liberdade, de igualdade, de que a política é escolha. Outro papo comum para falar da política de hoje é de fim das ideologias. Não é diferente desse mesmo assunto abordado pelo Agamben. Porque ideologia pressupõe liberdade de escolha. Quando eu penso a política como ideologia, é porque eu penso que nós podemos optar pelo grupo A ou pelo grupo B. Pelo ideal A ou ideal B. Vá lá, mas ainda assim, um mundo de escolhas. De que o mundo é assim, funciona assim, mas poderia funcionar de outro jeito. Era o lado bom da crença em utopias, em ideologias do ante-queda do muro. A política era pensada como escolhas. Hoje a política não é pensada mais como escolhas. Passa assim por esse discurso econômico colonizando a política, substituindo a política como escolha. Não, agora é a economia. São os economistas que vão ditar o que é bom ou ruim em termos de política. Até a imprensa contribui para isso. Mudaram as leis, não sei o quê. Os mercados reagiram bem à notícia. Quer dizer, o juízo que diz se o negócio é bom ou ruim é o mercado. Sabe? É a bolsa de valores. É o índice Dow Jones. Eu fiquei décadas sem saber o que era o tal índice Dow Jones, mas eu só sei que era ele que me dizia se alguma coisa era boa ou ruim. O índice Dow Jones caiu. Eu falei, o negócio foi ruim. Porque é assim o juízo. A política pode ser colonizada por outras lógicas, como é o caso da tecnocracia. É o caso dos nossos políticos que acusam político de ser político. Porque ele diz, você decidiu por si mesmo, você fez escolhas quanto às ações de Estado. Porque o bom político é o que não faz escolhas, é o técnico. É o que faz a coisa certa. A coisa certa de uma certeza que vem de um saber técnico. Então os caras adoram aparecer com um chapéuzinho na cabeça de engenheiro, como quem comanda a obra. Parece que é ele que está mandando o trator que constrói a rodovia para lá, né? Que ele chegou lá e disse, essa planta está errada, muda em 3 graus aqui a direção dessa pista e corta ali a rocha, né? Se ele não fosse lá, a estrada não saía. Porque as pessoas tendem a votar no discurso técnico. Bom prefeito tem que ser técnico. A colonização da técnica. Como é que você discute política se política vira técnica? São Paulo passou para eleição, no mínimo curiosa, porque de um lado estava Alckmin, que é um CDF, né? Alckmin decora número com uma facilidade impressionante. Impressionante, né? Do outro lado estava Maluf. Aí Maluf vinha com aquele papo dele. Porque é um absurdo, o minhocão foi Maluf, é que faz, ou não sei o que, foi Maluf. Então, aí falava da chuva, das inundações, né, dos alagamentos. Eu queria saber do candidato, o que vai fazer, quanto a enchente, não sei o que, para nada. O Alckmin chegava e começou a dizer assim, olha, O índice pluviométrico de São Paulo é de 4 não sei o que e tal, na época de tanto a tanto. 8,9% de chuva cai a mais, dependendo da variação de temperatura e pressão ocasionada pela corrente do Golfo do não sei o que. A capacidade de vazão reduziu muito porque a massa asfáltica aumentou em São Paulo, que reduziu em 18% a capacidade de absorção de água pela terra. Nós estamos construindo piscinões, mas a cada piscinão que constrói, a velocidade de construção do piscinão depende do orçamento, e que nós temos verba para isso em tantos por cento. No custo da obra de não sei quanto. Isso dá uma velocidade, até mesmo pelo custo da obra, de X piscinões por ano. Em X piscinões por ano, nós conseguimos aumentar a capacidade de captação de água em X por cento. Isso quer dizer que, sendo realista pelo orçamento de São Paulo, alguém só consegue resolver o problema das águas em 8 anos. Menos do que isso é falar. Como é que se discute com um cara desse? Me diz. Porque ele diz, não é questão de escolha. Eu não posso fazer chover menos. Eu não posso fazer água, a terra chupar mais água. Eu só posso criar via alternativa para água. Mas para criar via alternativa precisa de engenheiro, trator, máquina, e leva tanto tempo. Qualquer promessa de que vai acabar em 6 meses é mentira. Ou seja, é um discurso técnico. Para você discutir com o cara, tem que discutir a técnica. Não, o orçamento não é esse. Não, o tempo da obra não é esse. Não, o índice pluviométrico está errado. Não, a capacidade de absorção de água está errado. Sem acesso a dado e número, como é que você discute? Não discute, simples. Você está fora do debate. Imagina um homem médio. Imagina um homem médio. Que olha isso tudo e... Meu amigo, no terceiro número você já está boiando. Junto com a enchente em São Paulo. Você já está alagado. Não é? Essa é a colonização dessa política. Em que ela deixa de ser um campo de escolhas. E toda ação política passa a ser ação por necessidade. Mas quem é, no discurso de Maquiavel, que age sempre por necessidade? Acredite. O príncipe. Não é o povo. É o príncipe. Sabe por quê? Porque, meu amigo, o príncipe simplesmente é o que menos tem opção. As pessoas acham que ser príncipe é ser o homem que pode fazer tudo. Mas não. Veja o discurso dos, abre aspas, os fins justificam os meios. Ou, você será julgado pelos resultados. Você não pode fazer o que quer. Você está sendo contingenciado por uma série de fatores que lhe afetam. Se você for um homem minimamente responsável, primeira regra da virtude, para com o Estado, a manutenção dele e a ampliação. Segundo, de preferência, convertê-lo numa república, garantir outros dois valores que não necessariamente existem num reino, a liberdade e a igualdade. Se pelo menos com o primeiro você estiver comprometido, você verá que política não é a arte das escolhas livres. É a arte do possível. Do possível. É difícil você participar da política se você não conhece o possível. Se você não tem a visão da delimitação do jogo do possível. Torna-se cada vez mais distante de você. Cada vez mais distante. Cada vez, o povo tem que controlar. Para o povo controlar o político, é preciso saber das circunstâncias que levaram o político a decidir como decidiu. É preciso saber do que limitava a sua liberdade de opção. Para poder aí sim avaliar se a sua opção foi de fato a melhor ou não. Porque senão fica aqueles discursos de pessoas que impõem utopias contra a realidade. Eu vi um debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro que foi fantástico. Na época o secretário de Polícia Civil era Hélio Luz. Fez história aqui. Um cara chegava e dizia, mas em Chicago tem um projeto para acabar com a violência que os policiais, eles vão no criminoso antes do crime acontecer. Porque ele já tem um controle pela vida social e pessoas em situação de risco. Aí o Luiz chega e diz assim, olha, ou a gente vai discutir aqui com o mínimo de realismo, ou eu vou embora. Só tem ideia de quanto é o orçamento de segurança de Chicago? Quer comparar com o nosso? Não dá, meu amigo, não dá, entendeu? Vir propor solução de país com um sistema caro, inviável, não dá. Vamos pensar com a realidade que a gente tem, ou então vamos embora, porque perder tempo aqui. Ele levantou e foi embora. Né? Mas é absoluta verdade, quer dizer, para você julgar tem que ser assim, já que cada vez mais o Estado se torna um sistema cada vez mais complexo de decisões. Quanto mais complexo, menos acesso as pessoas têm às condições da decisão, ao que limita a liberdade de decisão. Quanto menos tem acesso, cada vez menos as pessoas podem julgar, de fato, a ação dos políticos. Quanto menos podem julgar a ação dos políticos, menos sentem que a política é algo que lhes diga a respeito. Porque ele se sente cada vez mais impotente mesmo. Impotente não só no sentido da ação, mas impotente no sentido do julgamento. E assim, política passa a ser para nós não a discussão de temas, o que é melhor para nós, mas a discussão de nomes. Quem você acha que é melhor para dar-lhe uma carta branca para fazer o que bem entende? Eis um principado, em que você não discute o conteúdo da ação, como numa república. Numa república você pode se manifestar contra o conteúdo da ação, porque existem mecanismos eficazes para que mesmo o povo possa se manifestar. Mas numa república não. No máximo você delibera contra que príncipe você prefere. E por critérios de Maquiavel muito mais passionais do que qualquer racionalidade. Quem você acha que vai fazer você sofrer menos? E pronto. Seja o achar que vai fazer sofrer menos uma promessa ou um cálculo. Mas sempre essa mesma dinâmica. E essa imagem que os políticos tentam atrelar a eles mesmos para seduzirem você. Eu os farei sofrer pouco. Ou então vocês serão muito mais felizes se eu mandar em vocês. Mas no dia a dia, no varejo, meu amigo, político é para meia dúzia. Mesmo a discussão dos temas é para meia dúzia. O que nós podemos fazer quanto à nossa virtude para viver melhor a política? É praticar a pequena virtude cidadã republicana do dia a dia mesmo. Da igualdade, que é condição da nossa própria liberdade. E fora isso, torcer muito para a sorte, para que a fortuna, ou até mesmo a virtude eleitoral nossa, ou qualquer outra via que leva alguém ao poder, possa um dia colocar alguém que seja menos ligado aos afetos de si mesmo e aos desejos de si mesmo, e mais ligado ao próprio espírito republicano. Senão nós estamos ferrados. Ferradíssimos. Não é legal? Não é legal. A grande missão de Maquiavel, a grande contribuição, foi ter colocado pela primeira vez na discussão da política o povo como um personagem ativo. E não só como alguém que sofreu os efeitos das decisões de Deus ou coisa parecida. Não, o povo tem escolhas, o povo derruba governantes. O povo faz outros governantes. A aliança principal do príncipe é para com o povo, porque sem ele está ferrado. É substituído por outro príncipe. O povo se torna alguém importante, se torna um grupo ativo. Mais ativo ainda e mais forte numa república, mas da mesma forma que um príncipe, por falta de virtude, pode ser o grande responsável pela sua queda, porque foi irresponsável na condução da política, não soube conduzir o poder que tinha, o povo também pode ser o grande responsável pela sua própria infelicidade política. A virtude começa conosco e termina aqui também. Nós somos personagens centrais dessa virtude. Temos em crateia também na política. Talvez seja a mensagem que Maquiavel pudesse nos dar. Se quisesse citar Aristóteles, que encrateia uma palavra que não consta do vocabulário dele. Senhores, a todos eu só tenho que agradecer. Nós chegamos ao final destes 4 encontros. Foram momentos felizes. Foram encontros com o mundo que aumentaram minha potência de agir. Um vocabulário de Spinoza que me alegraram, né? Espero encontrá-los por aí outras vezes, né? Obrigado.